também 87mm e aqui na sede de Campos Salles 86mm. Além de Crato, Farias Brito, Brejo Santo, Jati, Jardim e Vaz Alegre também registrou chuva, né? Ou seja, toda a região do Cariri registrando muita chuva e previsões aí para os próximos dias de ter de vir mais chuva também para banhar a nossa região. 3h35 por aqui, já o Dão Oliveira daqui a pouquinho tem o programa Cidade Mix. Mais informações agora no Time News da nossa segunda edição. É hora da informação no ar. Time News. As informações do Brasil e do mundo. Olá, uma excelente sexta-feira. Eu sou Eber Rubinites e está no ar o nosso Time News. Nessa edição você vai conferir. Zelensky diz que só participará da cúpula do G20 se Putin se ausentar. Petrobras aprova distribuição de 43,7 mil em dividendos a acionistas. Com Lula na COP27, expectativa reativar fundo clima de 4,36 bilhões. Soldados russos protestam por falta de pagamento. Confira essas informações aqui no nosso Time News. Time News. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira que não participará da próxima cúpula do G20 na Indonésia, caso esteja presente o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A informação do chefe de Estado foi feita em uma entrevista coletiva concedida em Kiev. De acordo com a agência ucraniana de notícia, Zelensky garantiu que nesta quinta-feira discutiu os preparativos para a cúpula com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, que reforçou o convite para que ele estivesse presente no encontro de líderes. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a distribuição de dividendos aos acionistas. O montante total soma 43,68 bilhões de reais. Neste total, o Tesouro Nacional deve receber aproximadamente 12,52 bilhões. Além do valor pago diretamente à União, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e seu braço de participações receberão 3,45 bilhões na forma de dividendos, que também podem ser computados como ganhos à União. A chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ao Palácio do Planalto em 2023 deverá trazer, na área ambiental, a reativação do mais importante fundo de recursos voltado à questão climática, tema abordado pelo petista em diversas ocasiões durante a campanha eleitoral. A expectativa é de que o presidente eleito coloque para rodar um recurso de 4,36 bilhões de reais, que já foi autorizado para o fundo voltado à preservação ambiental, mas que, segundo estudo realizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, até hoje só teve execução de 564 milhões, o equivalente a 13% do total. Soldados russos acusam o governo do país de calote. Pelo menos 100 recrutas protestaram do lado de fora de um centro de treinamento. Os vídeos foram compartilhados em canais do Telegram. Os recrutas acusaram os militares de não pagá-los antes de acordarem para a morte certa e deixar suas famílias sem apoio, informou o site de notícias russo independente Medusa. Por causa do que então devemos lutar por este Estado, disse um soldado no Telegram. Nós nos recusamos a participar da operação militar especial e buscaremos justiça até recebermos o dinheiro prometido por nosso governo, chefiado pelo presidente da Federação Russa. Time News. Você por dentro de tudo. No Interligado. A música da hora. Da hora. Eu sou uma garotinha. Esperando o ônibus da escola. Sozinha, cansada com minhas meias, 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. E sabe, o príncipe virou um chato. Dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem.

tu é pegada, pegada, pegada de vaqueiro. Meu nome tá na roça. Eu te notei, você me notou. Clima do bom, papo rolou. Como esquecer o seu beijo? É que ele me bagunçou. Eu me apaixonei, não tem jeito. Vaqueira, você me conquistou. Dentro do meu caboclo, deixa o vaqueiro louco. Meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. O seu momento sempre sai nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Vem pro meu caboclo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. O seu momento sempre sai nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Eu te notei, cê te notou. Clima do bom, papo rolou. Como esquecer o seu beijo? É que ele me bagunçou. Eu me apaixonei, não tem jeito. Vaqueira, cê me conquistou. Dentro do meu caboclo, deixa o vaqueiro louco. Meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Com seu homem, tô sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Vem com meu caboclo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Com seu homem, tô sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Com seu homem, tô sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Foda-se o momento sem pensar em nada. Pegada de vaqueiro. Bora cantar, bora o Rocha Júnior. Matheus Fernandes. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Celular na parede. Ai, que vontade. Eu perdi. Deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Quem gostou faz barulho aí, vai. Faz barulho, vem, vem. E Matheus Fernandes, João Gomes e Mari Fernandes aqui no nosso programa. 3h57, vamos conferir o último bloco de resumo de novelas. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Resumo de novelas chegando para quem acompanha Reis na Record. Davi se surpreende ao ver as pessoas se juntarem a ele. Jonatas condena a atitude de Saul. Corajoso, o filho de Jessé vai até a cidade de Moab à procura de Maion. Você ouviu? Resumo de novelas. E o resumo de novelas você conferindo aqui no nosso programa. 3h58, chega no finalzinho de mais um programa interligado. Fica triste não, porque logo em seguida tem o Dom Oliveira com o programa Cidade Mix. Desejo a todos um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana. Com vocês, Tarcísio do Acordeão! Finalizando aqui com o Limão Comé e Tarcísio do Acordeão. Um abraço, tchau, tchau. Thank you.

Então pra viver desse jeito não aceito não. Eu quero que vocês façam muito barulho pra ele, o WS Chapadão! Vai, Chapadão! Traca, diz eu te amo e não escuta nada.

Sensação. É mais uma pra cabeça. Essa música eu fiz pra você. Nem vou receber quando me convencer. Peço paciência, fica até o fim. Vai ficar claro pra você quando ficou claro pra mim. Seu beijo ficou me assim. Frequentemente comara seu ex-amigo. De repente pegou gosto alada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre disse não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou. Chegou na parte principal e levou. Você me traiu. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Será que tudo que você faz mal feito? Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada.

você o que eu passei com você. Cidade. Minha mulher,

Avenida Francisco das Chagas Arrais, 33 e 130, no centro de Campos Sales. Mega Central Construções Móveis e Eletros. 10 anos com você. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. A Copa do Mundo começou mais cedo para a seleção de habilitados da autoescola principal. Venha fazer parte do nosso time e aproveite as ofertas imperdíveis da promoção. Estreia antecipada. Brasil. Promoção Estreia Antecipada, que está garantindo super descontos em todas as categorias. Primeira habilitação a partir de R$ 999. Adição de categoria a partir de R$ 489. Todos os preços especiais podem ser parcelados no cartão de crédito ou boleto. Faça agora mesmo sua matrícula e entre em campo para conquistar sua tão sonhada CNH com a equipe campeã da autoescola principal. Lembrando que você ainda participará do sorteio de um carro e de uma moto zero quilômetro. Chame no WhatsApp 993-00-0393 ou na unidade mais próxima de você. Campos Sales, Salitre, Araripe, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola principal. O seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Ah, se eu soubesse que era bom assim. Xande Avião. Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem. E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem. Eu sei que a timidez atrapalhou, mas um litro de cana me incentivou. Eu cheguei perto, bem mais perto, e aí rolou. Se eu soubesse que era bom assim, já fazia um tempo que eu estava aqui. No seu beijo, no seu beijo. Se eu soubesse que era bom assim, já fazia um tempo que eu estava aqui. No seu beijo, no seu beijo. A minha boca com a sua boca é o encaixe perfeito. Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem. E pra todo lugar que eu ia te chegava em uma miragem. Eu sei que a timidez me atrapalhou, mas um litro de cana me incentivou. Eu cheguei perto, pertinho, aí rolou. Se eu soubesse que era bom assim, mas já fazia um tempo que eu estava aqui. No seu beijo, no seu beijo. E se eu soubesse que era bom assim, já fazia um tempo que eu estava aqui. No seu beijo. Ai, que beijo, menina. Olha, que se eu soubesse que era bom assim, já fazia um tempo que eu estava aqui. No seu beijo. Eu soubesse que era bom assim, e já fazia um tempo que eu tava aqui. No seu beijo, no seu beijo. Na minha boca com a sua boca é o encaixe perfeito. Meu Jesus, que faria. Eu vou pro bar, eu vou pro bar, eu dei curti e faria. E se a mulher for me ligar, meu amigo, porque eu vou chamar. E se a mulher for me ligar, meu amigo, porque eu vou chamar. Não briga não, amor, não briga não, amor. Ele vai te ligar, me entenda, por favor. Não briga não, amor, não briga não, amor. Ele vai te ligar, me entenda, por favor. Gostei da sua explicação, viu? Você só quis enrolar a mulher. Eu vou pro mar, eu vou pro mar, bebei curti faria. Eu vou pro mar, eu vou pro mar, bebei curti e faria. E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo eu vou chamar. E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo eu vou chamar. Não briga não, amor. Ele vai te ligar, me entenda, por favor. Não briga não, amor. Não briga não, amor. Ele vai te ligar, me entenda, por favor. Yeah. obrigado, hein? Felicidade imensa participar com vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite. Cara. Prazer demais, dá um abraço. Que música legal, apaixonada, obrigado. Que música parabéns, linda, Ramon. Todo meu amor em ti. E dói só de pensar. Supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo, mas

já já no rolê. Universo. A partir de hoje, nosso amor.